7:03. Apoio a rádio Geografia Rock com doações de qualquer valor. Pix 922-096-5353. Pix 922-096-5353. Und werde Porto Alegre, 7:11 da manhã. Bom dia. Tempo. Agora, a previsão do tempo. Previsão do tempo para essa terça-feira. Região Sul. Tempo estável, com sol entre nuvens em quase toda a região sul. Chove apenas no litoral sul do Rio Grande do Sul e na divisa do Paraná com o estado de São Paulo. Pancadas isoladas a partir da tarde. Região Sudeste. Terça-feira de tempo bastante instável na região sudeste. Chove mais forte no norte de São Paulo, oeste e sul de Minas e sul do Rio de Janeiro. região centro-oeste. Terça-feira de tempo instável, com muita chuva em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, tempo firme, sol entre nuvens. Região Nordeste. Terça-feira de tempo instável, com chuva rápida na Bahia, Piauí e Maranhão. Nas outras áreas da região Nordeste, sol entre nuvens e tempo firme, sem chuva. Região Norte. Terça-feira de tempo instável, com chuva em toda a região Norte. Alerta de chuva mais volumosa para o Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Você ouviu a previsão do tempo. De agora, as receitas e técnicas de preparo são de origem indígena. Elas sofreram modificações por parte de portugueses e escravos vindos da África. O queijo mineiro é famoso em todo o Brasil. Além do queijo, qual ingrediente é necessário para formar o doce chamado Romeu e Julieta? Letra A, doce de leite. B, goiabada. C, marmelada. D, pamonha. Ou letra E, leite condensado. Já experimentou Romeu e Julieta? É uma delícia, gente. Não sai daí porque a resposta vem já já, a qualquer momento da nossa programação. Você acabou de ouvir... Super Quiz! Super Quiz! Sete e dezoito. Você liga e se liga. 51 99922-3239. Ligue e participe. Bad Religion. Strike out. A sua rádio. Geografia Rock. Yeah. 7h28, bom dia. Bom dia com café com rock. A partir de agora, o seu programa favorito de perguntas e respostas no rádio. Super Quiz! Super Quiz! E no Super Quiz de hoje, perguntamos qual ingrediente, junto com o queijo, forma o doce Romeu e Julieta. Você sabe? Então, Romeu e Julieta é feito com queijo e goiabada. Acertou se você escolheu a letra B, goiabada. É uma tradicional sobremesa brasileira com influência búlgara. Esse foi o Super Quiz de hoje. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá! Você acabou de ouvir... Super Quiz! Super Quiz! 7h35. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Antena 1 Notícias. Bom dia. A Agência Espacial dos Estados Unidos informou que a Estação Espacial Internacional continuará operando até 2030, antes de ser lançada no Oceano Pacífico em 2031. No relatório publicado na semana passada, a NASA disse que a ISS cairia em uma parte do oceano conhecida como Ponto Nemo, considerado o ponto mais distante da costa na Terra. A área também é conhecida como cemitério de naves espaciais, onde muitos satélites antigos e outros detritos espaciais já caíram, incluindo a Estação Espacial Russa Mir em 2001. A Estação Espacial Internacional, em órbita desde 1998, é um projeto conjunto desenvolvido por 5 agências espaciais. Segundo a BBC, mais de 3 mil projetos de pesquisa foram realizados no Laboratório de Microgravidade da ISS. O documento também afirma que no futuro, as atividades espaciais próximas à Terra serão lideradas pelo setor comercial. Dessa forma, o plano de aposentar a ISS marca uma transição para o setor comercial nas atividades na chamada órbita terrestre baixa. Em 2020, a NASA concedeu um contrato à empresa Axiom Space, no Texas, para construir um módulo habitável a ser conectado à ISS e forneceu financiamento a 3 empresas para desenvolver projetos para estações espaciais, além de outros programas comerciais. De acordo com as previsões dos gestores, a expectativa é de que esses novos projetos estejam em operação parcialmente antes da aposentadoria da Estação Espacial Internacional. O plano da NASA é criar uma economia comercial liderada pelos americanos na órbita terrestre. Nos últimos anos, o setor comercial assumiu um papel importante no programa espacial dos Estados Unidos, com empresas privadas assumindo o transporte de tripulação e cargas. De acordo com as estimativas mais recentes, a atividade do setor privado nas operações espaciais poderá movimentar uma economia de US$1,3 bilhão no período de transição, dinheiro que será investido na exploração do espaço profundo pela NASA. A economia é esperada porque a agência pagará apenas pelos serviços de que precisa, em vez de manutenção e operação. A Rússia já havia dito anteriormente que, devido à fadiga estrutural, a estação não seria capaz de funcionar além de 2030 e alertou que equipamentos ultrapassados poderiam levar a falhas irreparáveis da ISS. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Queiroga afirma que Brasil ainda não atingiu o pico de infecções por variante Ômicron. Senadores vão à PGR para investigar suposto abuso de poder por subprocurador do TCU. Justiça Federal rejeita denúncia contra Michel Temer e mais 7 por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou em uma publicação no Twitter no fim de semana que o enfrentamento à pandemia continua e reforçou o pedido para que a população conclua o esquema vacinal. De acordo com o ministro, o Brasil ainda não chegou no pico da onda causada pela Ômicron. Ele disse ainda que a equipe do ministério está monitorando a pressão sobre o sistema de saúde. 7 senadores do Podemos pediram à Procuradoria-Geral da República a abertura de processo contra o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, por abuso de poder. Para a bancada, Furtado usa o cargo para perseguir o ex-juiz federal Sérgio Moro. O procurador pediu a indisponibilidade dos bens de Moro por suspeita de sonegação de impostos no caso dos pagamentos da consultoria Alvarez e Marçal, responsável por questões judiciais de empresas condenadas na Operação Lava Jato. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer, além de outros 7 réus no processo ligado à Operação Radioatividade relacionada à 16ª fase da Operação Lava Jato. As investigações, de acordo com a Polícia Federal, são contratos firmados por empresas já mencionadas na operação com a eletronuclear, que é controlada pela União. A decisão encerra a ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram beneficiados o ex-ministro Moreira Franco, de Minas Energia, o ex-presidente da eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, o sócio da Ingevix, José Antunes Sobrinho, o amigo do ex-presidente João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e os empresários Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratese e Rodrigo Castro Alves Neves. A defesa de Temer afirmou que as acusações nunca passaram de um delírio. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Abravico, a Associação Brasileira das Vítimas da Covid-19, apresentou uma ação civil pública contra a União, em que pede indenização por danos morais no valor de 200 milhões de reais. A entidade afirma que medidas sanitárias não provocaram os efeitos esperados por causa do negacionismo e a omissão do governo federal. O Brasil registrou no domingo 420 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 632.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 767, indicando tendência de alta. Também foram registrados mais de 64.500 novos casos. Com isso, o total já soma mais de 26,5 milhões de diagnósticos. A média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 169.300, com tendência de alta. E os dados da vacinação, apurados pelo consórcio de imprensa, mostram que já passa de 151 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,32% da população. 10 estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Brasileiros que moram em Paris convocaram no domingo um mutirão para tentar encontrar Robson Amorim de Freitas, de 32 anos. O estudante brasileiro está desaparecido desde o último dia 23 de janeiro. A polícia francesa investiga o caso. Segundo a Rádio França Internacional, o celular do estudante foi encontrado no serviço de objetos esquecidos da estação de trem Gare du Nord, de Paris, onde, segundo os jornais Le Figaro e Le Parisien, um homem teria visto o estudante pedir ajuda. A polícia conseguiu rastrear parte do trajeto do brasileiro, sem, no entanto, descobrir seu paradeiro. Nos Estados Unidos, o conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, afirmou no domingo, em entrevista à rede NBC, que o país não pretende iniciar uma guerra com a Rússia. Isso porque o governo Vladimir Putin enviou 110 mil militares à fronteira da Ucrânia, o que seria um sinal, segundo o governo americano, de que uma invasão pode ocorrer. Já o governo ucraniano trabalha para reduzir as tensões. Mihailo Podolyak, conselheiro-chefe do presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a possibilidade de se resolver a crise por meio da diplomacia é maior do que a chance de um ataque militar. Destaque da mídia britânica, a rainha Elizabeth II, de 95 anos, que completou 70 anos de coroa no domingo, planeja se aposentar. Segundo o jornal Daily Star, os planos para a cerimônia de coroação do príncipe Charles ao posto de rei já estariam em andamento e deverá ocorrer no ano que vem. No sábado, ao divulgar uma carta que marcou o jubileu de platina de seu reinado, a monarca manifestou o desejo de elevar a duquesa Camila, a mulher de Charles, à rainha quando o filho se tornar rei. No passado, Camila foi amante do príncipe durante seu casamento com a princesa Diana. Por isso, ela não era bem vista pelos britânicos. No Marrocos, depois de 4 dias de trabalhos para resgatar o menino Ryan, que caiu em um poço de 32 metros, os socorristas conseguiram realizar o resgate no sábado, mas a criança não resistiu. O caso teve grande repercussão internacional e gerou uma rede de mobilização para apoiar a família do menino. A hashtag SaveRyan chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter em todo o mundo. O acidente envolvendo o garoto aconteceu na última terça-feira, dia 1º, no vilarejo de Igrã. Política econômica. A Confederação Nacional de Municípios discordou da portaria que oficializou o aumento de 33,24% do piso salarial de professores da rede pública de educação básica. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última sexta-feira. A CNM entende que a decisão não muda o entendimento anterior de que é necessária a regulamentação da matéria por intermédio de uma lei específica. Mais um destaque do noticiário econômico, agora internacional. China e Argentina assinaram no domingo um protocolo de acordo que permite a entrada do país sul-americano nas novas rotas da seda. O projeto de Pequim é uma iniciativa do presidente Xi Jinping e tem o objetivo de melhorar as relações comerciais entre a Ásia e os demais continentes através da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou parques industriais. O encontro entre os dois presidentes ocorreu por ocasião de uma visita de Alberto Fernandes a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno na última sexta-feira. Para analistas, o projeto chinês deve permitir que a China abra novos caminhos de expansão para suas empresas. Tecnologia e negócios. O chefe de compras do conselho da Volkswagen, Murat Aksel, afirmou à revista Automóvel Vorher que não espera que a escassez global de semicondutores termine neste ano, embora exista a possibilidade de melhora na situação no segundo semestre. Para o executivo, deve ficar mais fácil fazer previsões confiáveis somente em 2023, quando mais capacidade de produção de semicondutores entrar em operação. As montadoras de todo o mundo foram atingidas por uma escassez da tecnologia causada por interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia, em função da crescente demanda em empresas de eletrônicos de consumo. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 7 de fevereiro. O Ministério Público Federal recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a reprovação da compra da Oi pela TIM, Vivo e Claro, devido a violações à concorrência. Para a Procuradoria, a operação é prejudicial ao mercado, porque as teles feriram a lei ao formarem um consórcio para comprar a concorrente. O procurador Valdir Alves determinou ainda a instauração de 2 processos administrativos contra as 3 teles para apurar as irregularidades. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Fenomor. Just A sua rádio. Geografia Rock. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Notícias. Informação. Credibilidade. Agora, direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Uma excelente terça-feira para você, hoje é 8 de fevereiro, ano 2022. Eu sou o Marcos Vinícius e o Fique por Dentro em sua primeira edição já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro está visitando hoje três estados do Nordeste, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Ele vai a empreendimentos do projeto de transposição do Rio São Francisco. Hoje, dia 8, está prevista a participação de Bolsonaro em Salgueiro, no Pernambuco, no evento de acionamento das bombas no núcleo de controle operacional na estação de bombeamento do sistema de transposição do Rio São Francisco. Na quarta-feira, o presidente vai visitar as obras da barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. A barragem é a porta de entrada das águas do São Francisco, no Rio Grande do Norte. No mesmo dia, também, será assinada a ordem de serviço para a segunda etapa de obra de pavimentação na cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, interligando a sede do município ao distrito de Serra de João do Vale. As informações são do portal R7. As informações são do portal. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. Vai viajar? Frases importantes para se saber em espanhol. Pegadinha em espanhol. Se lhe perguntarem qual é seu apelido, não é seu apelido, e sim seu sobrenome. Repetindo, qual é seu apelido? Você ouviu? Vai viajar? Frases importantes para se saber em espanhol. Agora na sua rádio, Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você? Sonhar com pessoas do passado. Ver pessoas do passado em sonho indica que você possui incertezas profundas quanto ao futuro. Somente quando estamos preocupados com o futuro é que nos voltamos para o passado. A incerteza é uma das maiores tiranas do homem e o persegue para sempre, posto que a única coisa que temos de concreto é que um dia deixamos esta vida e desencarnamos. Sonhar com pessoas do passado é desnudar nossos anseios e vê-los diante de nós com um ponto de interrogação enorme, fazendo a velha pergunta existencial: ser ou não ser? Todos nós vivemos sempre com esta incerteza e este sonho com pessoas do passado nos convida a isso. Você ouviu? Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você? Vai viajar? Frases importantes para saber em inglês. Foi abordado durante uma viagem e lhe perguntam: Do you speak English? Do you speak English? Que significa, você fala inglês? Se você fala um pouco, você pode dizer, I speak a bit. Repetindo, I speak a bit. Se você não fala nada de inglês, você pode dizer, I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Você ouviu? Vai viajar? Frases importantes para saber em inglês. Você 51 99922 3239. Ligue e participe. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo, agora na Geografia Rock. Notícias. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente terça-feira para você. Hoje é 8 de fevereiro de 2022 e eu sou o Marcos Vinícius e essa é a segunda edição do seu Fique Por Dentro de hoje. As denúncias de irregularidades por parte de conselheiros e membros do CNS, o Conselho Nacional de Saúde, foram disciplinadas por uma resolução publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União de ontem. De acordo com o documento, membros do órgão investigado podem ser punidos com advertência, repreensão, dispensa automática ou remoção compulsória. Em casos mais graves, os responsáveis também podem responder na justiça pelas irregularidades. Vinculado ao Ministério da Saúde, o CNS é a instância máxima de deliberação do SUS e tem como missão a fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde. Dentro das penalidades administrativas, o conselheiro ao membro do CNS recebe pena máxima de remoção compulsória em 3 casos. Quando negligenciar o cumprimento das funções, proceder de forma incompatível com a finalidade do controle social e missão institucional e demonstrar pouca capacidade de trabalho ou comportamento incompatível com o bom desempenho das atividades. As informações são da Agência Brasil. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. Cinema. Você gosta de um bom filme? Está no ar o Cine Pipoca. As melhores dicas de filmes para você. Você que gosta de um bom suspense e de um bom filme de ação, quer tudo isso reunido em um único filme? Então assista V de Vingança, V for Vendetta. V de Vingança se passa em uma Inglaterra do futuro, onde está em vigor um regime totalitário. Nela vive Ever Raymond, interpretada por Natalie Portman. Ela é salva de uma situação de vida ou morte por um homem mascarado, conhecido apenas pelo codinome V, que é extremamente carismático e habilidoso na arte do combate e da destruição. Ao convocar seus compatriotas a se rebelar contra a tirania e a opressão do governo inglês, V provoca uma verdadeira revolução. Enquanto Ivy tenta saber mais sobre o passado de V, ela termina por descobrir quem é o seu papel no plano de seu salvador para trazer liberdade e justiça ao seu país. Fique ligado, a qualquer momento tem mais Cine Pipoca. As melhores dicas de filme para você. O planeta agradece. Recicle seus resíduos. Esta ação colabora com o meio ambiente, permitindo que menos recursos naturais sejam utilizados para a produção de matérias-primas. Não sabe como fazer? É fácil. O lixo úmido ou molhado é comum. O seco é reciclável. Você pode entregar aos catadores ou cooperativas que passam em sua rua ou levar a algum lugar que faça coleta seletiva para destinarem. Notará que a maioria dos resíduos são recicláveis. O planeta agradece. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente terça-feira para você. Hoje é 8 de fevereiro de 2022. Eu sou o Marcos Vinícius. Esse é o Fique por Dentro em sua terceira edição no ar. Iniciar tratamentos com remédios de uso prolongado pode ser um desafio, seja no ajuste da dose, na adaptação aos efeitos colaterais e até mesmo na eficácia do medicamento para determinada pessoa. Mas já existem exames capazes de identificar com base no DNA do paciente quais remédios vão funcionar melhor e estimar se a dose precisa ser maior, igual ou menor que a indicada na bula, com base no perfil genético no metabolismo do indivíduo. São os chamados testes farmacogenéticos, que começaram a ser comercializados no Brasil há cerca de 5 anos e já auxiliam médicos a evitar o tradicional método de tentativa e erro. Os testes farmacogenéticos, juntamente com outras informações sobre os pacientes e as suas doenças ou condições, podem desempenhar um papel importante na terapia medicamentosa. As informações são da AFP. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. Cinema. No ar, Fora de Série. O programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. Verônica Mars. Verônica era a típica adolescente que todas as meninas sonham ser. Inteligente e carismática, era namorada de Duncan Kane, o sujeito mais popular da escola, irmão de sua melhor amiga, Lily. Sua vida era perfeita até que no dia 3 de outubro o sonho acabou. Naquela noite, Lily Kane foi encontrada brutalmente assassinada. O xerife Cave, pai de Verônica, era responsável pelo caso e apontou como principal suspeito o próprio pai da vítima, o rico empresário do ramo de informática, Jake Kane. Verônica apenas aparenta ser uma garota normal de 17 anos. Se de dia é uma estudante colegial, à noite tenta desvendar os crimes que acontecem na cidade de Neptune, na Califórnia. Assista e surpreenda-se. Você ouviu Fora de Série, o programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, uma excelente terça-feira para você. Hoje, 8 de fevereiro, ano 2022, e a quarta edição do seu Fique Por Dentro já está no ar. O governo federal estima que o abono salarial, PIS/PASEP, deverá injetar 20 bilhões de reais na economia a partir de hoje, dia 8, quando começa o calendário de pagamento. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o benefício deverá ser pago a 22 milhões de trabalhadores. Terão direito ao benefício as pessoas inscritas no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2020 e que recebem até dois salários mínimos, R$ 2.424. O abono salarial ano base 2020 será pago de 8 de fevereiro a 31 de março desse ano, de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores, em uma parcela proporcional ao período trabalhado com carteira assinada. O valor pode variar de R$ 101 a R$ 1.212. Por isso, a estimativa da ACSP, Associação Comercial de São Paulo, e da Fecomércio São Paulo é que o abono seja gasto em sua totalidade em bens essenciais, como alimentos e remédios. As informações são do Portal G1. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. No ar. Estação Literária. Parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. O Sol é para Todos, Harper Lee. Nesta emblemática história sobre racismo e injustiça, uma menina chamada Scout, filha do advogado Atticus Finch, acompanha o pai quando mesmo decide defender um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca nos anos 1930 nos Estados Unidos. O livro é uma reflexão não só sobre justiça, mas também sobre perda da inocência e sobre tolerância. Discussões relevantes até os dias de hoje e que renderam inúmeros prêmios à obra. Você ouviu Estação Literária, parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. Oito e onze. Bom dia. Yeah, the radio. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta, você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. De acordo com uma reportagem feita pelo jornal norte-americano The Washington Post, uma suposta invasão russa a Kiev, capital da Ucrânia, em 2 dias, resultaria em pelo menos 50 mil baixas. E esse conflito geraria uma grave crise com mais de 5 milhões de refugiados. E segundo a imprensa norte-americana, existem 83 batalhões russos, com cerca de 750 soldados cada, preparados para um possível ataque. E a tensão continua por lá. Um italiano de 64 anos está sendo acusado de ocultação de cadáver. Ele manteve o corpo de sua falecida mulher, de 90 anos, por cerca de 3 meses no sofá de sua própria casa. O corpo da idosa foi encontrado em avançado estado de decomposição, mas estava limpo e envolto num lençol. De acordo com o italiano, ela estava aqui no sofá. Amava-a demais e não queria me separar dela. Queria tê-la sempre ao meu lado. Dormir ao lado dela. O ciclone Batsirai, que passou pela ilha de Madagascar, deixou um rastro de muita destruição e pelo menos 10 mortos. E de acordo com as autoridades locais, aproximadamente 50 mil pessoas perderam suas casas. Em seu pico, em Madagascar, foram registradas rajadas de vento de mais de 235 km por hora. Você ouviu o Giro pelo Mundo. Oito e 19, tá na hora do Eureka. A partir de agora, Eureka. Eureka. A história por trás das maiores invenções da humanidade. Senhoras e senhores da turma de 2003, filtro solar. Nunca deixem de usar o filtro solar. Lembra? Esse é o conselho de Mary Theresa Smith, escritora estadunidense, mas todos conhecemos pela voz de Pedro Bial, que fez a tradução. Nesse texto, ela dá inúmeros conselhos, mas no fim, acaba dizendo para acreditarmos mesmo é no filtro solar. Em 1944, o farmacêutico estadunidense Benjamin Green criou o primeiro protetor solar contra os raios nocivos do sol. A preocupação surgiu após observar várias queimaduras nos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Esse produto era espesso e tinha coloração vermelha. Nada discreto, né? O protetor solar mais popular em 1950 foi o Copertone, pois além de proteger contra os raios solares, também prometia um bronzeado bem bacana. Esse foi o primeiro protetor solar a ser fabricado, mas de forma natural, ele é usado há anos pelos povos antigos. Os primeiros a perceber que o sol podia causar danos na pele foram os egípcios, em 7500 a.C. Os atletas egípcios faziam uma mistura composta de óleo de amêndoas, jasmim e magnólia para se protegerem durante as competições. Então já sabe, né? Na vida existem apenas duas certezas: os impostos e use protetor solar. Você acabou de ouvir Eureka! Eureka! Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta, você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. De acordo com a imprensa francesa, o hotel Cineley foi destruído no último domingo após um grande incêndio. A construção era classificada como Monumento Histórico de Paris. E o mesmo foi construído no século XVIII. Felizmente, ninguém ficou ferido. A partir da próxima quinta-feira, as máscaras não serão mais obrigatórias em ambientes externos na Espanha, com exceção apenas de grandes eventos. Segundo Carolina Darias, ministra da Saúde espanhola, os eventos esportivos em áreas abertas poderão receber até 85% da capacidade total de público. Em locais fechados, passará de 50% para 75%. Nessa terça-feira é celebrado o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. No final da missa do último domingo, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica, pediu que se acabe com meninas escravas por interesses econômicos. Esta é uma ferida profunda infligida pela vergonhosa busca de interesses econômicos sem nenhum respeito pela pessoa humana. Vemos muitas meninas na rua que não são livres, são escravas dos traficantes, que as mandam para o trabalho e, se não trazem dinheiro, batem nelas. Isso está acontecendo hoje nas nossas cidades. Vamos pensar seriamente nisso. Você ouviu o Giro pelo Mundo. Oito e vinte e três. Oh, Geografia Rock. So you've been to school for a year or two, and you know you've seen it all. And at his coffin, and you'll go far back east, your time don't crawl. Play ethnic jazz with the Rachel Snares on your bug grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast there. Right, God will not help you here. Grace, yes, so my ear. Grace, yes, so my ear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Starbella speech, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get rich, but your boss gets richer off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a steak. Now you can go where people are one. Now you can go where they get things done. What? You need my son. What do you need my son? It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where no kids ask for crack. Oito e meia. Apoio a rádio Geografia Rock com doações de qualquer valor. Pix 922-096-5353. Pix 922-096-5353. Sound. Can't take.

Geografia Rock. De música. Geografia Rock. Road ahead is California. I wonder, where did she go? I'll tell you what I'm gonna do. everything upside down. I can't see the point of greeting everything with a frown. I can't see the point of painting everything black or white. I can't see the point of leaving everyone full of Rock and roll damnation.

te alcança em cheio, o mel e a ferida, e o corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não ser teu pão, tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. A partir de agora, o mapeamento dos subgêneros do rock. 2 horas com várias vertentes do rock indie, grunge, hard, metal, rock industrial, hard rock, punk rock, progressivo e rock nacional. Vote no mapeamento. Acesse geografiarock.webradiosite.com. Vote na sua música preferida. Você que faz a programação.